na favela, sobe, desce, morro, becos e vielas. O sol aquece, só quem um dia viveu aqui conhece essa tese. Que na favela, apesar dos pesares da luta diária quebrada, só tem sangue. Domingo de manhã no campo de futebol, vejo a molecada com a mão cheia de cerol. De 1.100, os mano vem, as minas chega de montão. Os carros rebaixados, som no talo é sempre bom. Essa é minha vida na rua ou na prisão, cheio de amizade, rodeado de irmãos. Nunca mancando, sempre somando, cada um na sua função. Lembrando que na favela nós é o gueto, é favela, é zica, é rua. Nós é chave de cadeia, disciplina e postura. Corre aqui na veia, as três letras tá no sangue. Bombeia, bate forte, start constante. Moleque pelos rap, pelo sangue que aqui ferve. A zica que estremece, o stop tipo clic-clac. A revolta né negão, na batida de ladrão. Intelectos e favela, sabe sangue bom. Minha vida na rua ou na prisão, cheio de amizade, rodeado de irmãos. Nunca mancando, sempre somando, cada um na sua função. Lembrando que na favela de lados, lugar onde terremoto era pique, um cisco, onde os moleque de 11 pilhavam lata e treinavam com tiros, no campo ou nas matas, ruas de terra esburacadas, primeira biqueira, os primeiros bar, as cadeia lotada, não é por nada, natural, sempre foi, né, meu truta, cântaro, crime, enquanto tem corpos perfurados na nuca, grupos de extermínio, São Paulo, não é como nos livre, quantos de nós desovados em cemitérios clandestinos, hoje Itaúva, meu caro, rap, moda, orgia, calça socada no rabo e menos ideologia. Eu vejo os manos sonhando e não ter pesadelo, sonhando com a nota do Enem se formar em direito. Se por dinheiro percebo ou ausência do mesmo, muitos mudaram o discurso, traíram o rap do gueto. Querem status, irem na TV com fãs e fama, 15 minutos apoteótico e o resto na lama. Não me encanta os cordão do mano de casa alugada, nem a nave importada no nome da mãe financiada. Firme na estrada e sei que é de degrau em degrau, o que invejo, zóio de lua, pra mim é normal, é natural, e por isso eu fecho com os parceiros, good reação, Chicão intelecto do gueto, sangue bom, eu vim aqui pra te dizer, Douglas RC, com você meu truta até morrer. Minha vida na rua ou na prisão, cheio de amizade, rodeado de irmãos. Nunca mancando, sempre somando, cada um na sua função. Lembrando que na favela só tem sangue bom.